Chally on the beats. Vamos se amar sem amor. Ela me disse desgraçado, enquanto me servia outro licor. Meu bem, eu sou tão complicado. Adoro filmes e dias sem cor. Só ando mal acompanhado. São sete, desligue seu despertador. Ela me disse hoje não. Pelo fato de sempre voltar, saiba que só sei te amar. Calma, venha devagar, nada pode nos parar. Ela sabe que eu sou safado. Sempre pede um pouco mais, gosto do jeito que faz. Fumaça na cara, puxão de cabelo, essa novinha, essa gás. Pede um cigarro, traga, não sai do meu lado. Geme, me deixa calado, fala. O Coca-Cola vem cheia de gás. Menina maluca, diz, pele é dura ou surda. Fico perdido em suas curvas, degusto seus sinais. Adoro o quarto bagunçado e os vizinhos quando ouvem o seu gemido ao som de Coltrane. A noite em que os poetas dormem, nós aprontamos um bocado. O seu teatro é como a Broadway e o seu balé Lagos dos Cisnes. Eu vou pra infinita highway, arranjo um novo namorado. Arranjo um novo namorado. Oh, arranjo um novo namorado. Yeah. Aperta um racha, tu me olha, vai. Vem me diz como tu gosta. Isso avisa, deixa fluir. Devagarinho que a deusa se molha. Vamos nos amar sem amor. Caô, só um pouquinho de amor. Vai lá, vai, pega o cobertor. Vem, se deita aqui, meu amor. Ela não sabe o que eu sinto. Me conhece pouco, mas sabe que eu minto. Sabe que eu me... Te amo na cama, sabe que eu não brinco. Sabe que eu não brinco. Então fortalece o serviço. Mais uma. Eu me acabo, yeah. E ela acaba comigo. Acaba comigo. Eu quero você do meu lado. Eu quero você só do que meu lado. Você não combina comigo, fé. Calma, calma, calma, tá tudo tranquilo. Tipo Bonnie Clyde. Calma, calma, calma, tá tudo tranquilo. Tipo Bonnie Clyde. Calma, calma, tá tudo tranquilo. Tipo Bonnie Clyde. Calma, tá tudo tranquilo. Tipo Bonnie Clyde. Calma, calma, calma, tá tudo tranquilo. Tá, tá, tá, é o MC. Calma, calma, calma, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Calma, tá tudo tranquilo. Tipo Bonnie Clyde. Calma, tá tudo tranquilo. Acho que essa ficou braba.